briga. Não escolha dentro das minas, minha hora está chegando, Jesus está voltando, o tempo se acabando. Final de uma vida sem glória, leve-me na memória, pois eu tô saindo fora com a cabeça e a alma longe do mal. Na fase terminal, num quarto de hospital, talvez seja por isso que eu esteja mal. Talvez seja por isso, irmão, que eu esteja mal. Mas o que me deixa mais triste não é saber que isso vai... O que me deixa mais triste é saber que a maioria dos irmãos abraçou a ideia, cascuato, tá ligado que o barato é louco. O que me deixa mais triste é saber que às vezes a história entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes o mal tá aqui, ó, do meu lado, e a gente não tá ligado, moro? A flor é bela, ladrão, mas traz com ela o espinho, e esse espinho traz muita maldade. Ainda assim, leve-me na memória, porque o meu futuro... O meu futuro é a morte, mano. O meu futuro é a morte. Paz no coração, sem droga e sem canhão, mano.